de que tudo está normal. Não dá pra esconder que já é o final. A terra já não está aguentando mais e começou a mostrar a nós os seus sinais. É tanta injustiça, é tanta aflição, inveja, egoísmo, falta de união. O povo está apostatando-se da fé, estão vivendo como os dias de Noé. Mas há uma igreja santa firme a marchar, profetas que jamais vão se acovardar. João Batistas dessa nova geração, que pregam a verdade cheios da unção. Pois sabem que o tempo já está no fim, e a qualquer momento o céu vai se abrir. Novas coisas.